amigo, meu amigo. Por favor, leve essa carta e entregue aquela ingrata e diga como estou. Com os olhos rasos d'água, o coração cheio de mágoa, tô morrendo de amor. Meu amigo, eu queria estar presente para ver o que ela sente quando alguém fala meu nome. Eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela maltrata o coração de um pobre homem. Amigo, ah, meu amigo, se essa cartinha falasse pra dizer aquela ingrata como está meu coração. Vou ficar aqui chorando, pois um homem quando chora tem no peito uma paixão. Aí é doido. De vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai pra dançar. Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação. Hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Garçom amigo, apague a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, hoje vou me embriagar. Quero dormir para não ver oito homens te abraçar. Outro homem é outro homem.